2006, o 13º ano consecutivos de um jardim com a música e a saudade, agora pela Rede USP de rádio. Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, esta em 107,9. Mas vamos nós com música nesta manhã. Cartinha aqui da nossa cidade de São Carlos, ele que reside na Rua Episcopal Sr. Caio de Almeida, pela vez primeira conosco. Ele gostaria de ouvir esta gravação, que teve o arranjo do maestro Fonfon Francisco Alves cantando, do Davi Nasser, Sob a Máscara de Veludo Negro. Carlos Galhardo, aquele que dispensa adjetivos, também nossa passarela sonora, defendendo do médico e compositor Roberto de Carvalho Zingara. Tudo isso para ele, que é São Carlense, o Sr. Caio de Almeida, que diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele ainda, o Sr. Caio de Almeida, Roberto Fioravante, saudoso intérprete, do Eduardo Souto, música do início do século passado. Eduardo Souto assina, Roberto Fioravante canta, Tatu Subiu no Pau. Muda-se o ritmo de todas as canções, mas um carnaval passou. No livro triste das recordações, mais uma ilusão ficou. Das três noites de loucura, eu recordarei ainda, sob a máscara de veludo negro, misteriosa e linda. Bela companheira de alegria, um sorriso apenas, um olhar depois, e a cidade que se divertia e num sonho de louca fantasia foi pequena demais para nós dois. Amor, porém depois você partiu, cantando a melodia que inspirou esta canção. Desde então a saudade que ficou não quis abandonar o meu coração. E agora minha vida se resume em três noites de felicidade. Quando eu ouço aquela melodia, mais aumenta, amor, esta saudade. Melodia que inspirou esta canção. Desde então a saudade que ficou não quis abandonar o meu coração. Ó cigana bonita, ler o meu destino. Que mistérios tem tu com os olhos acaso de quem vê o amor da gente? Põe nas minhas mãos o teu olhar ardente e procura desvendar no meu segredo a dor cigana do meu amor. Mas nunca diga zozíngara que ilusão me espera, qual o meu futuro. Só aquela por quem vou vivendo assim à toa. Tu dirás se a sorte será má ou boa. Para que ela venha consolar-me um dia, a dor cigana do meu amor. Tatu subiu no pau, é mentira de mercê. Tatu subiu no pau, é mentira de mercê. Lagarto ou lagartixa, isso sim que pode ser. Lagarto ou lagartixa, isso sim que pode ser. O melhor da galinha é o ovo, que se faz de comer gostoso. O melhor da galinha é o ovo, que se faz de comer gostoso. A moléstia do pinto é o gogo, a coberta do velho é o fogo. A moléstia do pinto é o gogo, a coberta do velho é o fogo. Tatu subiu no pau, é mentira de mercê. Tatu subiu no pau, é mentira de mercê. E Santo Antônio ajudando, isso sim que pode ser. E Santo Antônio ajudando, isso sim que pode ser. O melhor da galinha é o ovo, que se faz de comer gostoso. O melhor da galinha é o ovo, que se faz de comer gostoso. A moléstia do pinto é o gogo, a coberta do velho é o fogo. A moléstia do pinto é o gogo, a coberta do velho é o fogo. O melhor da galinha é o ovo, que se faz de comer gostoso. O melhor da galinha é o ovo, que se faz de comer gostoso. A moléstia do pinto é o gogo, a coberta do velho é o fogo. A moléstia do pinto é o gogo, a coberta do velho é o fogo. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava. Alucinado apertava eu mesmo o meu coração. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música. Vamos sim, mais um araraquarense conosco. Que bom que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside na Avenida Portugal, em Araraquara, senhor Ulisses Olavo Alves, conosco. Ele gostaria de reativar a sua memória com esta composição do Luiz Lua Gonzaga, aqui com a Inesita Barroso, gravação antológica, hein? Asa Branca. Carlos Gardel assinando. Em adaptação para o nosso idioma, arranjo Rubem Pérez, Roberto Luna, que é vivo para a satisfação nossa, canta com grande coral, Erdi em Quimiqueiras. Ainda para ele, que reside em Araraquara, Avenida Portugal, pois Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Nelson Gonçalves, arranjo do Zacarias, do musicólogo Ali Barroso, por causa desta cabocla. Espero a chuva cair de novo. pra me voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos se espalhar nas plantações, eu te asseguro. Sinto nos meus sonhos o suave murmúrio do teu suspirar. Teus olhos parecem dois sóis resplendentes a me iluminar. Passa de leve, chegando do mar, alvorada de ternura, todo um sonho de ventura. O dia que me queira a rosa tão singela, vestindo-se de festa, terá mais linda cor. Os sinos na capela a nova triunfante, a história deste amor, a noite que me queira do azul do firmamento, estrelas radiosas irão nos ver passar, e a brisa perfumada transformará em sonhos e glória a noite em que tu me queiras. Thank you.